Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro. E a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas mais elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Sérgio Aguiar e esse é o programa 219. Hoje é dia 19 de junho de 2019 e são 8 horas e 1 minuto. Desta noite maravilhosa de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participa do programa de hoje a nossa querida Maria Antônia Padoan, e nós daqui a pouco estaremos com ela e os seus comentários. No programa de Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, sua participação é muito importante. Essa semana nós temos aí algumas datas que merecem ser lembradas e de 19 a 26 de junho é a Semana Nacional Antidrogas, esse problema que assola tanto o mundo, não só o nosso país. E de vez em quando a gente entra nesse assunto aqui. E quem sabe hoje a gente pode falar um pouquinho, né, Maria Antônia? Sim. Falar um pouco sobre esse tema e elucidar a luz do Espiritismo. Bom, esse é o primeiro bloco e nós vamos ler o texto chamado Liberdade de Escolha, do espírito Joana de Ângeles, extraído da obra Momentos de Saúde, psicografada por Divaldo Pereira Franco. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com que desejes conviver. A liberdade é lei da vida. A liberdade é lei da vida que faz parte do concerto da harmonia universal. Os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte, no que diz respeito aos equipamentos orgânicos. Mesmo assim, sob o fatalismo de incessantes transformações, submetido à ordem da ação, que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Há pessoas que preferem a queixa e a lamentação, armazenando o pessimismo em que se realizam. Negociam o carinho que pretendem receber com as altas cotas de padecimentos que criam psiquicamente. Ao lado de outras que chantageiam os afetos, mediante a adoção de sofrimentos irreais, estabelecem como metas a conquista de atenções e carícias que lhes são sempre insuficientes, não se dando conta que dessa forma farão secar a fonte generosa que as oferece. Estamos com um probleminha técnico aqui, só um minuto. Temos aqui um probleminha no computador. Vamos continuar o texto. Ninguém se sente bem ao lado de criaturas que elegem o infortúnio como falsa solução para seus conflitos existenciais. Essa coação emocional termina por produzir amizades falsas, situações constrangedoras, mais insegurança. Podes e deves ser feliz. Essa é a tua liberdade de escolha. Se te encontras atrelado ao carro das aflições, porfia, construindo o bem e te libertarás. A dificuldade de agora é o efeito da insensatez do passado. A vida renova-se a cada momento. Situações funestas alteram-se para melhor à semelhança de paisagens ensombradas que rapidamente vestem-se de sol. Não dês trégua à desdita, à ociosidade e aos queixumes. És senhor do teu destino, e ele tem para ti como ponto de encontro o infinito. Quem se desvaloriza e se desmerece e se invalida, fica na retaguarda. É necessário que te envolvas com o programa divino. Todo aquele que se não envolve positivamente, nunca se desenvolve. Se preferires sofrer, terás liberdade para a experiência até o momento em que se transfiras para a opção do bem-estar. Desse modo, não transformes incidentes de pequena monta, coisas e ocorrências corriqueiras em tragédias. Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Faz uma avaliação honesta da tua existência, sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, sem coerção de qualquer natureza. E logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. E assim, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: boa noite, minha querida Maria Antônia. Boa noite Sérgio, boa noite Guilherme, boa noite aos ouvintes que mais uma vez estão conosco nesta noite e nessa semana, né? É com muita alegria que hoje nós nos surpreendemos com os textos, porque na prática, se nós conectarmos um texto ao outro nos blocos, nós vamos perceber que, em resumo, nós podemos resumir numa única lei específica, divina, natural, chamada lei de causa e efeito, né? Quando Joana de Ângeles escreve esse texto, ela dá um recado muito importante, que é o quanto que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, e diante das nossas atitudes nós podemos ser felizes ou sermos infelizes, vivenciarmos sofrimento. Em geral, quando nós estamos sofrendo, em qualquer circunstância que seja, nós atribuímos esse sofrimento a alguém. Nós achamos que alguém é responsável pela nossa luta interna, pelas nossas angústias. Mas, no fundo, somos nós mesmos os responsáveis, porque por mais que alguém provoque uma dor em nós, venha nos ferir por situações que são criadas por terceiros ou por segundo, né? Nesse caso, Na prática, é nossa responsabilidade. Por quê? Porque depende do significado que nós damos para os fatos que ocorrem. Se nós supervalorizamos como um aspecto negativo, nós vamos sofrer. Mas se nós olharmos aquela experiência que aparentemente ela parece ser negativa, nós vamos perceber que é mais uma lição de aprendizado. Então, nós podemos sofrer ou não conforme a maneira como nós interpretamos e damos significados para as nossas experiências. E tem um trecho aqui, Maria Antônia, importante, que é: não des trégua à desdita, à ociosidade, aos queixumes. Você quer comentar um pouquinho? Sim. Quanto o pensamento nosso, a nossa vontade faz a diferença? Justamente porque nós somos, né, o senhor do nosso destino, como ela diz aqui, né? Quando nós enfrentamos situações, nós podemos... deixa eu ler onde que está esse texto, só para eu me situar aqui. As nossas desditas, não des tréguas a desditas e a ociosidade ou aos queixumes. E justamente porque nós nos vitimizamos, por isso que nós damos espaços para queixar-se, né? Nós nos queixamos porque nós, na prática, nos preocupamos em demasia com a responsabilidade daquela situação que eu acabei de falar agora. Muitas vezes nós estamos vivendo uma experiência que nós nos sentimos vitimizados. E diante da vitimização, nós passamos a reclamar, a cobrar, a exigir do outro. Mas nós não olhamos o que é que nós podemos fazer. Onde é que está a nossa parte de responsabilidade? Principalmente se tratando de relacionamento humano, né? Então, quando nós permitimos que as experiências tenham um sabor negativo, e quando nós ainda cruzamos os braços, porque quando ela fala não des trégua às desditas e à ociosidade ou aos queixumes, na verdade é porque nós muitas vezes, diante do sofrimento, nos colocamos numa posição de vitimização e não reagimos. Então, é muito comum, diante de uma dificuldade maior, as pessoas ficarem chorando, se deprimindo e, às vezes, se tornando até patológico esse quadro de queixumes. E, junto do queixume, aquela pessoa que se joga numa cama, não quer fazer nada, não reage... Porque estar ocioso é uma postura de não reação. Então, é muito importante, eu vejo que esse texto, essa frase, não des trégua à desdita, é não dê brecha, não dê espaço para se sentir vitimizado. Não se acomodando. Não se acomodando. E também a ociosidade, ela decorre da acomodação, né? E, por consequência... nós os queixamos. Então, os queixumes, eles são inimigos do progresso. Há também, né, Maria Antônia, aquelas pessoas que eventualmente colocam como se confiassem demais em Deus e falam: Deus vai resolver o problema. E aí se entregam à ociosidade e acabam não fazendo nada para que possa modificar a situação. Essa questão assim, nossa, de muitas vezes a gente fala até de uma forma muito mecânica, né? Atribuímos a responsabilidade dos fatos que nos ocorrem a Deus. E aí achamos que é Ele que vai resolver as coisas. E como você bem disse, não fazemos nada. E ao contrário, né, a lei do progresso exige um trabalho, exige um esforço. E nós precisamos nos esforçar para sair de uma situação de sofrimento, de desconforto, de infelicidade. Porque nós não estamos destinados a sermos pessoas infelizes, ao contrário. Nosso destino é a felicidade, né? Mas para que possamos vivenciar a felicidade, nós temos muitas vezes que passar por experiências de aprendizado. E aquilo que muitas vezes consideramos como sofrimento, na verdade, está sendo uma grande lição de conhecimento de como lidar com os fatos e com as coisas que nos cercam. Esse é um texto de bastante esperança e consolo. Ela até coloca essa situação do livre-arbítrio, né, de maneira bem colocada, porque há pessoas que acreditam nessa coisa de destino, de karma, né? Tem inclusive algumas religiões que colocam isso de maneira isso é kármico, muito forte, né? E de vez em quando faz com que as pessoas achem que não tem alternativa. E esse ponto dela de colocar para não se entregar a ociosidade, não ficar na paralisia do não tem jeito, você colocou muito bem essa questão da vitimização. E no último parágrafo, também ela explora, olha essa frase, Maritônia, ninguém tem o destino do sofrimento. Muitos de nós achamos que estamos predestinados a alguma coisa ruim, nos achamos preteridos por Deus diante de uma determinada situação, muitas vezes com algum tipo de problema físico, outros não com nenhum problema físico, que para a própria pessoa, de certa forma, agrava, né? Porque a pessoa acaba se virando contra si mesma, vendo que a sociedade não consegue observar, não consegue perceber o que fala tão alto dentro delas. E quando a gente vê essa frase, ninguém tem o destino do sofrimento, é, de certa forma, consolador. Saber que mesmo no meio espírita existe muita confusão, né? Quando se fala de causa e efeito. Principalmente porque a doutrina espírita, né, coloca essa questão das vidas passadas e que muitos dos nossos problemas atuais estão relacionados com o passado. Mas os espíritos também nos alertam que a grande parte das nossas dificuldades, elas são decorrentes da atual encarnação e não do passado. O capítulo 5 do Evangelho fala muito sobre isso. E esse aspecto, Maria Antônia, de a informação vem como um consolo. E o propósito dessa informação é do consolo. Você, olha, as coisas que você está vivenciando, se não tem origem agora, e a grande maioria tem, né, causas que são atuais, em função do nosso comportamento, a gente recebe, acolhe resultados não tão bons, mas também traz o consolo de que você ganhou uma nova existência para atuar aqui, e independente do que você tenha feito, o plano que foi feito para você vai garantir que você consiga resolver, reparar, eliminar características não tão boas que você adquiriu no passado. E se sentir mais feliz, né? Eu acho que essa ideia que coloca ninguém tem o destino do sofrimento, de fato é isso mesmo. Ninguém vem aqui para sofrer. Vem aqui para estudar, para aprender. E estudar não é aquele estudo instrutivo, mas é aprender com as experiências da vida e todos os tipos de experiências, inclusive conflitos, né? Porque se a gente age com inteligência, nós aprenderemos a tirar dos conflitos bons resultados, bons aprendizados, para que nós não tenhamos que vivenciar novamente o mesmo tipo de sofrimento, né? E uma coisa interessante nesse texto que você está dizendo, se apontou bem, ele diz assim: o sofrimento, ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, isso que eu disse, né? O texto tem tudo a ver com causa e efeito, né? Quer dizer, ele é decorrente de alguma coisa. Pelo contrário, nós é que não agimos de maneira positiva. E o que é se agir? É interpretar de maneira incorreta as experiências, e aí nós vamos realmente experimentar o sofrimento. E vamos explorar um pouquinho esse lado, Maria Antônia. Essa questão do sofrimento, existe toda uma doutrina milenar em cima de que o sofrimento traria alguma característica boa para a pessoa, né? A autora está colocando, a Jana está colocando um belo conselho: faça uma avaliação, faz uma avaliação honesta da tua existência, e ela sem consciência de culpa, sem pieguismo desculpista, ou seja, se perdoa, perceba que existe aí um plano para você, um plano de Deus para você, que vai permitir que os erros sejam reparados. Não é que você tenha que minimizá-los, mas é que você tem que deixá-los no tamanho que eles são. Muitos estão no passado e, eventualmente, erros que a gente até já conseguiu reparar. Só que, às vezes, por essa doutrina de sofrimento, a gente fica martelando. Não é assim? Sim. E até, de alguma forma, até culturalmente tem esse aspecto, né? Algumas educações, algumas culturas valorizam demais a questão do sofrimento, né? Enquanto que outras são mais práticas, mais objetivas. E nós trazemos, como você disse, é milenar essa postura de ver o sofrimento como se ele fizesse parte do nosso destino. E na prática não é bem isso. Agora, o que é muito valioso nessa frase dela é a proposta, é a estratégia que ela sugere para que nosso sofrimento tenha um aproveitamento, tenha um significado e um enriquecimento para nós. Porque quando ela propõe uma avaliação honesta da tua existência, ela está dizendo para que possamos refletir a nossa conduta diante dos fatos que nos cercam. Então, diante de uma experiência sofrida, antes de mergulhar naquele sofrimento profundo, é preciso que pensemos no acontecimento e avaliemos a nossa contribuição para estar vivendo aquela situação. Para que depois possamos, ao tomar consciência, não se sentir culpado, não ficar fazendo ou se justificando, que, aliás, é o que mais nós sabemos fazer, né? Nós, imediatamente, diante de uma repreensão, diante de alguma coisa que constatamos, que supomos que estamos sendo julgados ou que nós mesmos julgamos como errado, de imediato nós sentimos necessidade de justificar. Daí vem acompanhado das desculpas, né? Na verdade, a vida está aqui para ser vivida. E como ela é vivida, ela pode ser melhor ou pode ser mais sofrida. Depende muito da nossa postura. É uma característica interessante quando nós falamos de livre-arbítrio e tenho estudado bastante esse assunto. A gente pode até afirmar assim, quanto mais eu uso o livre-arbítrio, e quanto mais eu uso de forma errada o meu livre-arbítrio, menos arbítrio, menos liberdade eu tenho, por causa da questão da causa e efeito. Né? O que você mencionou muito bem, que muitos dos problemas que nós vivenciamos estão relacionados a ações da vida atual, isso, da vida presente, e da forma como nós estamos nos comportando, seja emocionalmente, seja em atos externos. Isso está fazendo com que nós tenhamos que passar por determinadas situações e que não necessariamente estariam predestinadas, como as pessoas gostam de acreditar. E olha como ela fecha, e veja como ela estava realmente focando na questão do trabalho mesmo, mas o trabalho incessante para o nosso aprimoramento. Logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização da tua liberdade de ser feliz. Eu achei muito bonita a frase, né? Muito liberdade boa essa frase. Liberdade de ser feliz. Temos a liberdade, porque existem até pessoas que dizem, não, felicidade não é daqui. Também é, e dá para ser feliz, inclusive, vamos colocar entre aspas aqui, pagando as dívidas, né? Sim. Dá para ter um ambiente de felicidade sabendo que se está resgatando, se está corrigindo tendências e que o futuro no horizonte que está se descortinando vai ser muito melhor do que o que a gente está vivenciando hoje. É, eu falo da questão do consolo, essa questão da esperança que a filosofia espírita nos dá, essa possibilidade do recomeço, a possibilidade da reparação e esse futuro que se descortina. A gente sabe o mecanismo de Deus para a Terra e para os outros planetas, obviamente, mas a gente sabe que vem um futuro sempre melhor à frente, né? Muito bom. Agora nós vamos falar sobre a campanha para a leitura e estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com a Alferes José Caetano. Tem ali um pequeno mall, basta entrar e se deliciar com todas as obras que lá estão. Vamos então com a nossa mensagem de abertura, com a nossa querida Terezinha de Oliveira, súplica. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Estamos então no segundo bloco, reuniões espíritas, e onde fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, item 4. Eu vou lendo aqui as questões e a gente vai depois parando para os comentários da Maria Antônia. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Está em Mateus capítulo 18, versículo 20. E nós vamos então agora aos comentários dos Espíritos. Prefácio. Estarem reunidas em nome de Jesus duas, três ou mais pessoas não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que o estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos acharem-se entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los. Se tornassem visíveis, quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Vamos ao comentário da Maria Antônia. É bastante interessante esse comentário, porque todas as vezes que as pessoas se reúnem e passam a realizar uma oração, né, é bem comentado esse texto, onde quer que se encontre duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. E os Espíritos explicam com muita clareza que Jesus ou os seus emissários, né, os Espíritos mais evoluídos que comparecem nesses momentos, não é porque se reúne um grupo de pessoas. Pode ter 10 pessoas, ter 3 pessoas, pode ter 20 pessoas, uma multidão. Mas se essas pessoas que aí estão não estiverem harmonizadas com os seus pensamentos, os seus propósitos, os seus objetivos, de nada vale. Mesmo que os Espíritos queiram estar e que Jesus também queira estar presente, não existe condição ambiental do ponto de vista espiritual para que esses emissários do bem estejam ali presentes. Tanto que se numa multidão estiver orando, mas duas pessoas estiverem bem conectadas, elas conseguem a conexão com esses espíritos do bem, com esses espíritos evoluídos, mas os demais não. Então, o que nos mostra esse texto? Que todas as vezes que nós queiramos fazer alguma oração, em primeiro lugar, é preciso que tenhamos propósitos harmonizados. Ou seja, que todos aqueles que ali se reúnem tenham o mesmo desejo. E qual é o desejo? O desejo do bem. O desejo amoroso. O desejo, de fato, que é o que a gente chama de mobilizar a fé, né? As pessoas se reúnem para fazer a oração, não é porque elas estão fisicamente juntas, mas porque elas têm um único objetivo, um único propósito. É interessante, Maria Antônia, uma questão, até quando a gente lê a parte histórica da Bíblia, a questão dos profetas e reis, a gente vê ali muitas pessoas orando para Deus, mas para que eles sejam auxiliados nas batalhas. Exatamente, nas guerras, como se Deus buscasse um lado específico para quem o tivesse adorando, né? É exatamente o que você mencionou. Não adianta ter propósitos para matar, para subjugar, por poder. Tem que estar alinhado com o bem. Com o bem, para que aí possamos receber. Porque se não estivermos alinhados com o bem, o que acontece? Não vai acontecer, né? Não vai haver conexão, não vai haver presença e muito pelo contrário. Essas pessoas atrairão para perto de si os espíritos inferiores, que vão contribuir para que elas realmente realizem as ações e sejam vítimas também, né? Foi por isso que no passado, em nome do cristianismo, em nome das religiões, ocorreram tantas barbaridades, né? Porque as pessoas acreditavam que Deus queria eram aquelas vontades materiais, aquelas vontades de poderes que eles tinham. E graças a Deus, nós já evoluímos um tanto mais e alcançamos essa compreensão de que é preciso que o propósito também esteja alinhado com o propósito do Pai, que é o propósito do amor, amor a ele e amor ao próximo. É, eu acho que a gente abriu um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, Maria Antônia, porque há muitas pessoas que acabam não fazendo, algumas se declaram incapacitadas, e depois eu gostaria que você comentasse sobre isso. Algumas se declaram incapacitadas e outras às vezes ficam em dúvida sobre como fazer, o que, que deve fazer, o que deve pedir, se não deve pedir. Fala um pouquinho para a gente disso. Sim, o lar é o primeiro espaço onde as pessoas se reúnem, ou pelo menos é recomendável que as pessoas nesse lar façam, tenham a prática da realização do Evangelho. E nós, a doutrina espírita, nós aprendemos, né, com os próprios espíritos da importância da realização do Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar para aqueles ouvintes que não conhecem a doutrina? O Evangelho é a realização do estudo sistemático dos conhecimentos da doutrina espírita e, sobretudo, do Evangelho de Jesus, né? Em que a família deve se reunir, e nesse momento em que a família se reúne, junto da família chegam os bons espíritos. Por quê? Porque o propósito daquele evangelho é justamente o propósito do bem, que é a oração, né? Mas para que a oração? A oração tem que estar voltada também no desejo do bem. Daí, como que se faz? Acho que já que você está falando para comentar, seria interessante incentivar que as pessoas realizem o Evangelho no lar. E para realizá-lo é muito simples. Basta estabelecer um dia e um horário da semana, escolher um dia e um horário em que a maior parte das pessoas esteja em casa, de preferência, ou pelo menos aqueles que têm interesse em realizar o Evangelho. Ter o Evangelho em casa. Se possível, ter o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, para poder aprendendo os conhecimentos doutrinários, né? E se não tiver, também não tem problema. Pode ser lida a Bíblia, pode ser lido um livro de mensagem, mas o importante é que se reserve um tempo durante a semana, para criar um hábito, para estabelecer uma disciplina, porque criar hábito, estabelecer disciplina da oração em família, ela contempla justamente esse aspecto, de que juntos nós atrairemos para perto de nós os bons espíritos. E ainda, nesse texto, ele fala de como que os espíritos comparecem no nosso ambiente. Se eles estão em nosso ambiente quando realizamos o Evangelho no lar, porque nós não o vemos? Justamente porque eles usam o seu corpo fluídico, o seu corpo perispiritual, para estar presente. E quando algumas pessoas da casa têm um pouco mais de sensibilidade, elas percebem, elas sentem. Às vezes sente um calor, às vezes sente uma emoção. Algumas pessoas sentem perfumes diferentes nesses momentos. Então, realizar o Evangelho no lar é uma oportunidade de estudo, é uma oportunidade de conexão com os espíritos superiores. E ao se estabelecer o hábito, ao se estabelecer aquela disciplina semanal, por isso nós recomendamos um dia, um horário, porque os espíritos que gostam, que sentem necessidade, inclusive, de ouvir sobre o Evangelho, eles comparecem no nosso lar. Então, o que acontece? Nosso lar se torna, durante o momento do Evangelho, uma espécie de escola, em que os espíritos também, aqueles que necessitam de estudo, que ainda estão bastante privados de evolução, que ainda estão por caminhar na sua evolução, eles vão aproveitar esses conhecimentos das leituras que são realizadas. Por isso que é recomendado que se leia em voz alta. Daí as pessoas podem perguntar, mas os espíritos não escutam? Eles escutam, sim. Nós, propomos ler em voz alta para que todas as pessoas da família aproveitem a leitura, mas os espíritos também, e alguns são tão ainda tão ligados ao plano terreno, que eles precisam da voz humana para poder ouvir de fato, porque eles não acreditam que o corpo perispiritual deles tem condições de assimilar e de ouvir. É muito interessante esse mecanismo, né? E daí a importância do evangelho e a questão do tempo, que eu não gostaria de deixar sem falar. Comente. O tempo, nós recomendamos em torno de 40 a 60 minutos. Vai depender da participação das pessoas, vai depender do conteúdo que se é lido e às vezes vai até muito mais além, porque tem temas que suscitam conversa, discussão entre as pessoas, comentários que vai ajudando a pessoa a aprender e a apreender aquelas informações. E os espíritos superiores que também comparecem, eles nos inspiram. Então, muitas vezes a gente tem uma... parece que cai a ficha. O que é cair a ficha? É justamente o momento em que nos abre o entendimento. E, às vezes, essa abertura de entendimento, nós estamos recebendo intuição. Você colocou um ponto que eu acho que é importante também, porque é um problema que as pessoas, às vezes, nos relatam. Como é que faz um casal... Eu vou te dar exatamente um exemplo real. Uma mãe que o filho quer saber mais sobre o espiritismo, a mãe acredita no espiritismo, mas o marido ele é um católico bem fervoroso. Como é que faz para fazer evangelho no lar numa situação dessa? Porque o evangelho não é para trazer desarmonia, o evangelho é para trazer harmonia. Você tocou muito bem, se possível ter o evangelho segundo o espiritismo. Isso. E essa questão do Novo Testamento, fala um pouquinho mais sobre isso, nessa questão. Existem pessoas que têm interesse em fazer a reunião e fazer o evangelho, não tem que ser necessariamente o evangelho espírita, né? Segundo o espiritismo. Mas as pessoas, elas podem ter uma postura de oração, uma postura de leitura, daí... Por isso que é interessante ter o Novo Testamento, né? Que é a parte moral, né? Inatacável. É o que, de fato, o texto está trazendo como informação moral. Porque no Novo Testamento, nenhuma informação que a gente encontra ali, o propósito não é trazer a história, mas o propósito é trazer a moral. Então, a leitura tem que ser retirada dela as informações de caráter de mudança de atitude, de mudança de comportamento, de trabalhar o sentimento das pessoas. Isso que a gente fala de moral, né? A moral cristã. Então, se dentro de uma família existem pessoas com visões diferentes, inclusive pode ser um momento ecumênico. Depende de cada um. É importante esse aspecto, Antônia. Para a gente até frisar, eu vou reforçar o que eu disse agora há pouco. O evangelho não é para separar ninguém, é para unir. Pelo contrário. Então, na verdade, sim, o evangelho, se os dois estão afim, é um estudo também. É complementar. Mas aí a esposinha espírita e quiser estudar o espiritismo, pode estudar sozinha, sem confronto com o marido. Sim. Mas tenha um momento onde os dois possam fazer, que é esse momento bonito que você mencionou agora há pouco. E se o marido não abre mão de ler a parte católica, que leia o Novo Testamento, e a esposinha tem que ler junto, exatamente para ter a união da família. E tem, colocando no sentido, faça isso para que a família fique unida nesse momento, faça isso para que as boas vibrações que vão ser geradas em torno da discussão, da parte moral que está tanto no Novo Testamento como no Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente vai ter o propósito realizado. E os dois podem estudar a sua filosofia de maneira... em um outro momento e de maneira independente. Nós não precisamos criar conflitos em família, porque eu já ouvi isso algumas vezes. Estou pedindo para você reforçar por eu isso. Eu gostaria de comentar, porque na minha casa eu tenho essa experiência, né? Ah, que bom. Em casa eu faço evangelho com uma das minhas filhas todo domingo. Mas às vezes nós não estamos na nossa casa, nós estamos na casa da outra filha, que por escolha optou pelo catolicismo. Mas daí na hora de fazer o evangelho, nós nos respeitamos. Ela faz a leitura dos textos católicos, nós fazemos as mensagens espíritas, daí a gente opta pelas mensagens, né? E nós entendemos que são pontos de vista diferentes, mas o importante é a postura de oração, tanto na abertura do evangelho, quanto no término, aquela postura de agradecimento por tudo que nos é concedido. E se nós estamos precisando de consolo, de apoio, também, por que não? O evangelho é uma oportunidade de fazer nossos pedidos. Mas, exatamente, embora nós tenhamos que mais agradecer do que pedir. E tem um ingrediente que nós espíritas usamos e que os católicos também usam, que é colocar copinho d'água. Os evangélicos também usam, não é? Então, colocar água, porque nesse momento em que nós estamos reunidos em oração, aquela água está sendo fluidificada, abençoada, né? Seja a palavra que for, mas aquela água está recebendo as bênçãos que tanto nós precisamos. Então, isso harmonia, é o evangelho. Harmonia nessa hora. A gente fez um parênteses aqui, mas eu achei importante ter, para que nós pudéssemos falar sobre, porque o evangelho é união, é comunhão, é fraternidade, não deveria ser nada diferente. O evangelho não pode separar uma família, ele tem que unir. Isso. Vamos continuar aqui a leitura, depois a gente pega mais comentários da Maria Antônia, que tá bom esse negócio aqui, viu? Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reúnam, pois, em vez de duas ou três, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso, basta que elas sejam duas. Contudo, se essas duas pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se se olham com prevenção, com ódio, com ciúme, com inveja, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Olha que bonita, comentamos, né, sobre isso agora. Isso. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho aqui, sim, porque é muito comum aí no lar espírita mesmo, né, quando está lá lendo o evangelho, que daí vem aquelas informações de ordem moral. E o que, que acontece? Muitas vezes também já vivenciei isso no passado, né? Quem está participando, que está fazendo a leitura, começa a ressaltar determinados aspectos que indica que a mensagem é para o outro e não para ele. Isso. É muito comum acontecer isso. Daí acaba o evangelho, as pessoas saem brigando. Entendeu? Acaba gerando conflito desnecessário. E daí fica assim, não falei? Tá vendo? Olha o que o evangelho está dizendo. Como se Jesus estivesse reforçando ali o comportamento. É, né? Como se ele estivesse agindo como advogado, né? Assim, apoiando um e o outro não, coisas assim. Então, o evangelho não tem esse objetivo de forma alguma. Se for assim, é melhor não fazer. Exatamente. E o que nós acabamos de reforçar, a proposta, você falou muito bem sobre tudo isso, a proposta é a comunhão, é criar um clima agradável, é criar um clima de entendimento, onde o amor prevaleça. Então, o evangelho precisa ser uma preparação, um durante e um pós-evangelho muito bom, porque senão você estraga todo o clima que foi gerado ali, né? Isso é muito importante, o antes, durante e depois. Muito bem. Neste caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Isso está no capítulo 27, no item número 9. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor, mais provas podem dar-se quando são muitos os que o exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal, e não um apenas. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, somente duas ou três pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Capítulo 10, números 7 e 8. Capítulo 27, número 2 a 4, vai ter muito mais detalhes sobre isso que nós falamos. Tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que se sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Algum comentário para fechar nesse tema, Maria Antônia? Saber que eu gostaria de enfatizar. Não é que Jesus ou os bons espíritos não se fazem presente naquele ambiente porque não querem, porque não, eles não estão sendo reconhecidos. Mas é como um telefone quando toca, né? É como quando nós ouvimos uma rádio. Se você não estiver sintonizado... Se não estiver vibrando na mesma... Isso, se não estiver no mesmo patamar de vibração, não vai acontecer essa conexão. Então, a presença de Jesus numa multidão, que duas pessoas que o Melê descreve aqui estejam com os mesmos propósitos, com o espírito verdadeiramente de caridade, o que significa? Que essas pessoas estão tão convictas, tão desejosas do bem naquele momento, que elas estabelecem naturalmente essa conexão. Então, elas conseguem vibrar no mesmo patamar desses espíritos elevados. Então, o que elas conseguem? Receber diretamente do plano maior essas bênçãos de que elas necessitam, ou que para outras pessoas, para quem elas fazem. Muito bem lembrado. Reforçando, então, na verdade, os bons espíritos, eles estão em vários lugares ao mesmo tempo, pela irradiação de uma centelha do seu pensamento. E basta que a gente se eleve nessa mesma frequência, nessa mesma faixa de onda, para que a gente capte o que eles estão transmitindo. Exatamente, perfeito. Muito bem, muito bem. E o texto anterior já disse isso, né? Olha como eles estão bem coordenados. Exatamente. Né? O Wilson sempre prepara os nossos textos e ele faz uma harmonia perfeita. Chegou a hora dos nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você, que ainda não colabora, participe! Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa no site ou no aplicativo da União Rádio Web. Ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número 71850, dígito 4/500. É na agência 5189 do Banco Itaú. Vamos enfatizar. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa, seja no nosso site ou no nosso aplicativo. Para quem usa o aplicativo, lá embaixo tem lá uma seção onde poderiam ali correr o nome, poderia correr o nome da sua empresa, se você quiser. Entre em contato conosco pelo site. E a conta, se preferir, é a conta poupança número 71850, dígito 4/500. Agência 5189 do Banco Itaú. E para acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição, pois nós queremos a transparência sobre todos os gastos e recebimentos que temos, acesse a unionradioweb.com.br/prestação-d-contas. Chegou a hora daquele momento gostoso de ouvir a nossa música. E nós vamos de Diogo Nogueira. Estamos de volta com o programa Visão Espírita. Espero que você tenha gostado do nosso sambinha do Diogo Nogueira e tenha espantado a tristeza de uma vez. Estamos entrando no terceiro bloco. Vamos falar sobre o capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. Eu vou lendo as questões e Maria Antônia vai comentando. Primeiro capítulo. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Tem dois termos aqui que acho que seria bom a gente esclarecer, né, aqui no ar. Isso. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual. Dentro do conceito da doutrina espírita, espírito é o espírito desencarnado, que está no plano espiritual. E a alma é o espírito encarnado, que somos nós. Então, na verdade, o que esse item está nos mostrando? Que seja na vida encarnada ou desencarnada, a nossa vida espiritual, né? Nós vamos ter a nossa vida como consequência do que fizermos, de como nós nos conduzirmos. Então, se somos mais perfeitos ou menos perfeitos, né? No caso, temos mais imperfeições, nossas angústias, os nossos sofrimentos serão maiores. Por quê? E é interessante porque aqui no plano carnal, nós não damos muita importância para essas coisas, né? Porque nós não estamos voltados para as questões espirituais, nós estamos muito atrelados à questão física, à questão carnal, na matéria. Então, muitas vezes a gente passa por uma experiência dolorosa, nos incomoda, mas nós não olhamos as nossas imperfeições. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Quando nós estamos no plano espiritual, conforme a nossa evolução, conforme nossa perfeição, nós já temos essa clareza. Nós já sabemos o quanto somos imperfeitos, diferente daqui quando nós aqui estamos, né? E naturalmente, o que vai acontecer? Nós vamos viver um estado de felicidade ou de desgraça conforme essa consciência que nós tivemos em relação ao nosso estado de evolução. Legal. Assim, você inclusive já respondeu a segunda. Vamos para a terceira. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades. A alma, que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo, instintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Também na Terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos ricas de boas qualidades. Esse texto, essa frase, lembra muito a lei de causa e efeito, né? Dentro da doutrina, é muito enfatizado esse conceito de causa e efeito. Então, são consequências das nossas imperfeições. Quanto mais formos imperfeitos, maior é o nosso sofrimento, né? Seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Mas, como eu disse há pouco, às vezes aqui na Terra nós não entendemos o porquê do sofrimento. Em contrapartida, na espiritualidade, nós temos mais a oportunidade de ter esse entendimento, porque muitas vezes nos é permitido enxergar o nossa vivência, a nossa forma de ter agido aqui no mundo carnal, né? Eu me lembro de uma palestra, de um palestrante, que ele dizia assim: quando nós estamos no plano espiritual, nós não temos mais preocupação com filhos, nós não temos mais preocupação com trabalho para poder ganhar o pão de cada dia. Então, nós, na espiritualidade, estamos muito focados realmente em nós próprios. Porque a própria condição espiritual nos obriga a ter essa preocupação. E, então, o acúmulo de imperfeição vai gerar maior sofrimento. Por isso que nós vamos demorar mais para evoluir. Então, também tem a ver com o livre-arbítrio. Porque se usando o livre-arbítrio de forma inadequada, nós não buscarmos a pureza e buscarmos as atitudes de imperfeição, natural que nós também vamos sofrer as consequências mesmo. Né? E é importante também, a gente estava falando no intervalo, a questão da matemática aqui por trás, né? Uhum. É preciso que as pessoas entendam a matemática de Deus. E a gente está o tempo inteiro enfatizando, você está sempre falando da questão da causa e efeito. Ao invés de trabalhar nos efeitos, é preciso que a gente busque as causas. Porque, eventualmente, muitas das vicissitudes que estão recaindo sobre nós são em função de um só comportamento. Então, por exemplo, se a gente pega lá um dos que estão relatados lá no capítulo 5, a inveja. Uma pessoa invejosa, ela vai sofrer muito durante toda a tua trajetória. E, eventualmente, ela pode achar que ela está sendo castigada com muitas coisas ruins, quando, na verdade, é o comportamento da inveja. E é um comportamento emocional, antes de tudo, é que está fazendo com que ela se desgaste tanto. Em corrigindo, e aí a gente tem que buscar a causa da inveja, né? Da onde está advindo, se é uma coisa de eu mereço, eu sou melhor que o outro, pautada no orgulho, ou é uma coisa do eu quero para mim, pautada no egoísmo. Se eu não lidar com isso, que é a causa, eu vou continuar sofrendo as vicissitudes, porque eu vou repetir comportamento. Em repetindo comportamento, vem para mim de volta os mesmos tipos de vicissitudes, de problemas. Então, equivale ao que a gente diz no Espiritismo, que um problema vai retornar para a gente sempre, até que nós saibamos lidar com a determinada situação que está causando ele. Então, a matemática de Deus não precisa ser um para um. Às vezes, corrigindo um comportamento, a gente elimina um monte de problema que a gente tem. Olha, inveja, ciúmes. Porque o ciumento, ele fica em busca de alguma coisa que, se ele souber, vai lhe tirar a paz. O invejoso, ele fica buscando coisas que não tem. E aí ele tira o foco das coisas que tem. Ele acaba não conseguindo valorizar as coisas que tem. E nessa equação, nesse processo, que é maquiavélico, ele sempre que adquire uma coisa, ele busca outra para substituir aquela lista. E eu uso, Maria Antônia, às vezes, como exemplo, essa frase que às vezes a pessoa fala sem saber que ela está causando um mal muito grande para o indivíduo. Quando a pessoa diz para o filho, você tem que ser o melhor. Você tira o ponto de referência. Porque, ou melhor, você sempre vai tentar atingir um estado de patamar ótimo, só que sempre vai ter alguém que vai ser melhor que você em alguma coisa. E aí, quando você atinge aquele patamar, você descobre pessoas que sabem alguma coisa que você não sabe. Ao invés de expandir sua consciência, você se deprecia e em função de um comportamento, às vezes na infância, ou uma frase, ou uma colocação, cobrança dos pais. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tira o ponto de referência. Eu posso ser melhor em algo, eu posso ser bom em determinadas coisas, que também está tudo certo. Eu não preciso ser o melhor, né? Com o artigo. Tem que tomar muito cuidado. Vamos ler mais um pouquinho. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas, Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Perfeito. Claro. Tão claro. Muito claro o texto. Acho que não precisa nem fazer nenhum comentário. Aquele comentário que eu disse da esperança que esse tipo de texto traz, né? O futuro é aberto a todas as criaturas. Olha que frase maravilhosa. E a gente precisa acreditar nisso. E o mais interessante é que isto é certo. Todos nós vamos ter um futuro. Exato. Porque somos espíritos imortais. Perfectíveis. Não isso. Ainda perfeitos, mas perfectíveis. Certíssimo. O item número 5. Dependendo do sofrimento da imperfeição com o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Esse eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco, porque às vezes, Maria Antônia, as pessoas acreditam em um julgamento, né? Um julgamento final, num problema de interpretação muito grande. Muitos ainda estão esperando a volta física de Jesus, né? Muitos e muitos ainda para selecionar as almas. E aqui essa informação é extremamente importante. Muito, muito mesmo, porque justamente porque na nossa visão, na visão do Espiritismo, nós somos espíritos imortais, nós somos o espírito que está sempre progredindo, nós podemos estacionar, mas nós nunca vamos retroagir. E aí, ou estacionamos ou caminhamos, né? E se caminhamos, a tendência nossa é caminhar sempre para o bem, para o progresso. Porque ninguém caminha para frente se não for para o progresso na lei de Deus. Por quê? Porque o que se espera é justamente que tenhamos a perfeição. E como nós vamos chegar lá? Vivenciando esse futuro. Mas por quê? Pelo qual caminho? Pelo caminho do esforço da nossa mudança íntima. E muitas vezes a mudança não significa que nós não estamos indo bem. Significa que ainda não aprendemos algumas coisas, significa que não adquirimos a maturidade suficiente diante de, experiências vivenciadas. Então, tem várias razões que nos cercam, que nos levam a esta situação. Mas Deus é misericordioso e nos dá a oportunidade de caminhar. Cada um vai caminhando no seu ritmo, na sua velocidade. Quem tem interesse em se sentir mais feliz mais rapidamente vai se empenhar para isso, né? E de fato não existe um julgamento de Deus. Jesus não vai voltar para a terra para julgar ninguém, né? Alguns que acham que é Jesus. Deus não vai se manifestar na terra para fazer nenhum julgamento. Nosso único juiz é a nossa consciência. Nós não dependemos, porque o Pai nos criou, já nos deu todos os talentos, nos deu as leis naturais, uma delas é a da imortalidade, a outra lei é a lei do progresso, a lei do trabalho, que nos dá todas essas oportunidades de ir adquirindo aprendizados, novos saberes, né? E indo modificando as nossas atitudes, para, de fato, nós nos amadurecermos. Né? E daí, com isso, a gente vai conseguindo trabalhar melhor a nossa felicidade ou a nossa imperfeição. Muito bem. Vamos lá para o item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Achei interessante. As outras a gente já acabou respondendo, mas essa 9 acho que dá alguma possibilidade de comentar um pouco mais. essa questão é bastante importante, porque quando ele fala que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, é porque a vida ela tem um registro de todos os nossos condutas, nossos comportamentos, que deverá ser paga. Na verdade, eu tenho um pouco de cuidado com alguns termos dentro da leitura da doutrina, porque pode parecer contraditório, né? Porque quando nós falamos que deverá ser paga, mas então quem é que está cobrando? Deus, então, cobra? Ele é o cobrador nosso, né? Quando nós aprendemos que Deus é um Pai perfeito, misericordioso, paciente com a nossa jornada, nossa caminhada. Então, como que ele vai cobrar? Então, esse pagamento, na verdade, somos nós mesmos que sentimos a necessidade de reviver aquela experiência para o quê? Para solucionar aquilo que nós deixamos de fazer, né? Então, se nós cometemos erros contra alguém, nós fizemos o mal para alguém, a nossa consciência vai cobrar. E se não cobrar, porque ainda não atingimos a maturidade suficiente, existe um equilíbrio no plano espiritual que vê que o espírito é tão renitente a progredir que é imposta a experiência da volta encarnatória, tem que voltar aqui para a Terra e reviver de novo a experiência até ele, de fato, aprender e se modificar. E se modificando, ele vai estar dando um passinho a mais na perfeição. Ele está se purificando, né? É preciso tomar muito cuidado com isso, né? Porque ele fala assim, se ou não for nenhuma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, o que é haver essa solidariedade entre as nossas próprias existências terrenas? É a oportunidade que a gente tem. É nisso que está a misericórdia divina, dando-nos a oportunidade de vir e voltar, até a gente quitar todas as nossas imperfeições. E na última parte desse parágrafo, ele assevera naquele conselho de Jesus, né? Concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar a segunda vez. E você colocou muito bem a questão da a grande maioria dos problemas são as causas na atual vida. E toda e qualquer oportunidade que a gente observar em nós de se melhorar, está aqui o conselho dado. Porque muitas vezes, assim, quando a consciência chega, você está mais próximo do momento de poder começar a fazer alguma coisa. E muitas vezes essa consciência chegando, a gente consegue modificar. A gente tem muitos exemplos de modificações, de transformações através da história, muitos e muitos, né? O próprio Pedro, Paulo, Maria de Magdala, Paulo, quantas e quantas conversões a gente já conhece e vê maravilhosas. É possível que a gente consiga mudar numa existência, exatamente pela sua informação anterior de que a maioria dos problemas estão aqui. E se estão aqui, é aqui que eu tenho que trabalhar, é no momento, no momento presente. E o principal, a mudança de comportamento aqui e agora trará um desencarne muito mais tranquilo também. É um momento de perturbação, ele será diminuído em função da abertura de consciência que o espírito tem. Então, foi muito bom a gente poder enfatizar isso aqui. Tem mais, eu vou ler mais um itemzinho aqui pra gente, porque tá interessante. A expiação, o item número. Não, vou ler o item 11. Isso. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, a dimensão da expiação pode ter atenuante, e até bom a gente colocar a questão da intenção dos nossos atos. Na nossa intenção está o grau de responsabilidade que nós colocamos diante das coisas. Porque há pessoas que se cobram demais o acerto. E se cobrar demais o acerto traz características de não aceitar que a vida é imperfeita, que a gente é imperfeito, que o outro é imperfeito. Isso transforma o nosso comportamento num comportamento de rigidez, de inflexibilidade, que é totalmente contrário à doçura, à afabilidade, resiliência, que são as nuances, né? As nuances do amor aí enaltecidas por Jesus. Outra questão. Item 16 é bastante interessante. 16, né? Vamos aproveitar e ler ele também. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Olha que bonito. Eu acho que ele fecha, né, com esse texto. Ele é bem claro. Qual que é o objetivo no processo evolutivo? Na verdade, o que ele está mostrando com esse texto é de como se processa a dinâmica evolutiva diante das nossas imperfeições, diante dos nossos atos, né? E que não basta só arrepender. Que arrependimento é o primeiro passo. Mas, após o primeiro passo, que a expiação, é o arrependimento, vem, tem que ter uma vivência daquela experiência de novo para esgotar todas essas energias negativas que criou, inclusive no nosso próprio inconsciente, porque se nós somos tocados pelo arrependimento é porque nós já temos uma consciência diante dos elementos que geram a culpa, né, em nós. Então, se nós ficarmos só na culpa, nós não vamos progredir. Porém, se nós tivermos a oportunidade de reviver aquela experiência, e que ela se chama expiação, por quê? Porque nós vamos viver dor novamente. Então, nós tivemos um conflito, tivemos um problema em determinado momento da nossa trajetória, aí nós tomamos consciência que erramos, nós vamos querer corrigir isso. Aí nós vamos ter que buscar alternativa. Se foram causas do presente, nós vamos ter que pedir desculpas, mas isso não é o bastante, né? Tem que reconhecer que errou, tem que realmente se esforçar para apagar aquele erro, né? Que daí é a reparação. E muitas vezes a gente não faz a reparação com aquela própria pessoa, né? Às vezes é dada a oportunidade de fazer uma reparação através de outras. Isso, é importante isso que você está enfatizando, porque a gente confunde muito a relação nossa com o perdão. Muitas pessoas colocam, se a pessoa, tal pessoa não me perdoar, eu nunca vou ter paz. O que é errado, porque Deus permite que a gente repare um erro com um, com outra pessoa, da forma que você mencionou, porque senão complica muito a matemática divina aí, né? Se eu não posso, se você está arrependido, eu não posso segurar você porque o outro não quer te perdoar. Você está arrependido, você tem chance de reparar e você toca a tua vida. Muitas vezes o outro vai ficar ainda parado no erro, desejoso de vingança e tudo mais. aquele que se arrependeu tem o direito sagrado, né, nos dado por Deus, para que a gente possa continuar evoluindo. Chegou a hora da nossa poesia. Linda a poesia de hoje, né? Linda de hoje. Ela chama Depois do Temporal, do espírito Maria Dolores. Ele foi extraído da obra Estrela no Chão, psicografada por Chico Xavier. Cansado coração, ouve lá fora o turbilhão do temporal violento. Cai o granizo, ruge a voz do vento, é a natureza que se desarvora. O firmamento é a anônima cratera, quando o raio estraçalha a noite escura. E choras ante o caos e a desventura, a prova que te ensombra e dilacera. Ao furacão que passa, caem ninhos, trombam troncos a ímpetos medonhos. E recordas as pedradas dos caminhos que varaste perdendo os próprios sonhos. Espera e crê, o temporal vai longe, amanhã seguirás em nova estrada, e ao teu olhar a luz será mais linda quando o sol acender a madrugada. Profunda, né? Profunda. Maria bonita. Dolores, ela nos toca de uma maneira tão... Eu acho que ela é a melhor poetisa que eu já vi, que eu já consegui ler, porque todos os textos dela, todas as poesias... Muito tocante. Muito. Tem uma riqueza e está muito relacionada a todos os temas de hoje, né? Muito bonito. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 8 da noite. E aos domingos, às 4 e ao meio-dia. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco, Sérgio Aguiar, este que vos fala. Agradecimento aos nossos operadores de som, André Sanson e o querido Guilherme Pereira, que se encontra aqui hoje, e o nosso abraço ao apresentador oficial, o Wilson Roberto Garcia, que hoje está numa outra tarefa na Hoste Espírita. E aqui, então, nós vamos às... Eu vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho e passando a palavra para Maria Antônia para que faça as suas últimas considerações e a prece de encerramento. Queremos agradecer mais uma vez a oportunidade deste dia, agradecer ao Sérgio, agradecer ao Guilherme e principalmente aos ouvintes, sem os quais nós não teríamos razão de ser, de estar aqui, né? Então, muito obrigada a todos, que Deus abençoe cada coração. E vamos, então, fazendo a prece de encerramento e hoje nós vamos fazer a prece do Pai Nosso. Esta prece maravilhosa e completa que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia Dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoarmos as ofensas dos outros. Não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que a vossa paz, ó Senhor, possa estar no lar de todos os nossos ouvintes, possa envolver nossos companheiros de trabalho que voluntariamente vêm todas as semanas aqui, abençoar os nossos irmãos técnicos, sem os quais nós não poderíamos também realizar essa tarefa. Que a sua paz adentre todos os lares da terra, assim seja. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.